Badalasol, a maior estrutura multimídia de todos os tempos. O Búfalo. Esse é o novo Badalasol. Produtora Black Boy. De Curuçá. Produções e mixagens é dele. DJ Marcelo Playboy. Toma aí, concorrência. Lembrança de amor que não dá pra esquecer. Sonhei contigo naquele paraíso. Nós dois te amando. Quando você chegar, sei que vai lembrar de nós dois. A gente se amando na beira do mar. Tudo pode acontecer. Foi unido um sonho de amor. E tudo rolou. E lá renasceu o nosso amor. Foi unido um sonho de amor. Que tudo rolou. E lá renasceu o nosso amor. Banda NC Mania. A nova mania do Pará. Daniel das Produções de Curuçá. A noite cai, penso em você. Lembrança de amor. Ao som do Tuxão, DJs Anderson e Maurício.

Búfalo. Agora vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar. Vai ajeitar, vai ajeitar, vai ajeitar. As novinhas da pedreira, as novinhas do Benguí, as novinhas da terra firme, quero ver fazer assim. Quando, quando, quando. As novinha do Barreiro, as novinha da Sacramento, as novinha da Cabanagem, as novinha do Sideral. Vinha aqui na favela, pra sentar no grau, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. As novinha do Jadelândia, as novinha da Águas Lindas, as novinha do Distrito, as novinha de Marituba. Bota a mão no joelho e vai tremer na bunda. O Playboy, vamos pra cima! DJ Léo, DJ Léo, DJ David! Chega de pedir mais uma chance, procure outro lance, não preciso de você. Naquele instante, delirante, apaixonante, decolei naquela nave, decidi não mais querer você. Eu vi que tava certo em duvidar, suas saídinhas com DJ Gilmar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com DJ considerada detonar. É Billy Brasil.

noite chorei, sozinho pensando em você. Não quero imaginar a possibilidade de um dia voltar a ficar assim.